Boa noite, eu sou o Dario Lima e os meus três jogos favoritos de Atari são Hero, Enduro e Adventure. Boa noite, eu sou o Rafael Saldanha e meu top 3 dias da semana é quinta-feira, sábado e sexta-feira. Boa noite, eu sou o Lionel Leal e não estou entendendo porque a gente está falando boa noite, porque o podcast pode ser ouvido com bom dia, boa tarde ou boa noite. Perfeito, acho que você poderia fazer o top de três introduções mais precisas e essa vai estar entre elas. Então, você prefere que eu roube a pizza então? Pode ser, ué. Tá, então, boa noite, eu sou Leonel Leal e para mim os três ingredientes essenciais de uma pizza são massa, molho de tomate e queijo. E eu quero saber do Saldanha por que, que a quinta-feira é melhor que o domingo. Porque quinta-feira é o primeiro dia da semana que eu não trabalho. Quinta-feira é praticamente o meu sábado, meu filho. E ainda falam de funcionário público, né? Só eu sei o duro que eu dei. É isso aí, nesse primeiro programa a gente vai falar dos filmes que poderiam ser bons e não foram. A gente fez uma listinha de três filmes que a gente acha que tinham aquele potencial, que poderiam ser filmes bons, mas que por algum motivo eles se perderam no caminho, eles ficaram, viraram uma merda. Cada um desses filmes aí é por um detalhe, né? A gente até pensou em filmes que poderiam entrar, mas que o conjunto de merdas foi muito grande. Por exemplo, Matrix. Nós temos, parabéns que nós temos o quê? Um minuto de gravação e Saldanha já começou com a voadora na caixa dos peitos dos demais participantes e dos ouvintes. Se esse programa vingar e a gente continuar gravando, vocês ainda vão ouvir falar muito de Matrix. Com certeza. eu acho que a grande questão aqui desses filmes, como eles poderiam ser bons, eu fico me perguntando se esses não seriam filmes que mereceriam sim um remake. Porque a gente vê Hollywood fazendo muito remake de filme bom, aí tá, a gente já tá vendo aí o de Blade Runner, tá pra sair, teve o remake de Robocop. E eu acho que filme bom não precisa de remake. Filme que precisa de remake seria o filme que poderia ter sido, mas rolou aquela cagadinha no meio lá que estragou ele. Esses filmes deveriam ser refeitos. Concordo, cara. Remake de Old Boy, por quê? Por que Spike Lee? Por quê? Não, cara? E pior ainda, se pegar minha lista, acho que os três filmes da minha lista tem menos de 10 anos. Ou seja, eu acho que atualizar os filmes é que caga eles. Eu não consigo lembrar agora, assim, de imediato, um remake nesses moldes aí do que você falou. Tipo assim, um remake de um filme merda que conseguiu ficar bom. Não consigo. Os remakes que eu lembro são realmente de filmes que já eram bons. É, porque o Hollywood tem aquele medo, né, de ousar. Então, eles vão nas coisas que já foram testadas e aprovadas. Em vez de ousar ali, pegando um filme que não foi tão bom e daí uma segunda chance. Então, começando aqui, o meu terceiro lugar na minha singela lista, eu coloquei o filme Alien 3. Todo mundo assistiu? Não. Alien 3, eu assisti isso há muito tempo atrás, cara. Mas eu lembrava dele ser um filme divertido. Se bem que eu acho que eu lembro mais dos jogos do que do filme, mas... Ele é um filme ok, ele não é um filme exatamente ruim. Só que é um filme que tinha um potencial pra ser muito bom. Né? O que foi o erro? Qual que seria o detalhe que precisaria ser mudado aí? O Alien 3, ele começou uma produção já às pressas, eles começaram a rodar o filme e não tinha nem o roteiro pronto ainda, mas isso nem foi o pior detalhe. Calma aí, o Alien é da DC? A DC que faz isso, começa a filmar filme sem roteiro. Mas o principal problema não foi nem a questão do roteiro, o principal problema foi que eles contrataram um diretor, que era um diretor que vinha dos videoclipes, muito bons por sinal, mas que não tinha nenhuma experiência em cinema. E o estúdio queria fazer um filme, e esse diretor, que é um diretor que hoje a gente sabe que é um excelente diretor de muito talento, que é o David Fincher, né? Na época ele queria fazer o filme do jeito dele e sofreu interferência do estúdio o tempo todo. Então, qual que era o detalhe que eu acho que faltou aí pro filme ser bom? Seria próprio estúdio soltar o David Fincher e deixar ele fazer o filme que ele queria, cara. Quem assistiu o DVD do Alien 3 com os comentários, dá pra perceber nitidamente ali que a interferência do estúdio foi o tempo todo. Inclusive, isso aí saiu várias matérias depois. E, inclusive, eu acho que tem um documentário nos extras do DVD também, se não me falha a memória, que fala disso, que era tudo assim, o cara gravava uma cena e o estúdio ligava e falava, ó, não ficou bom, não é desse jeito, faz de novo diferente. Tinha uma cena que o David Fincher insistiu pra ter no filme, que o estúdio não queria nem fudendo que botasse, então ele catou a Sigourney Weaver pelo braço, catou uma câmera e gravou escondida a cena do estúdio. E no final das contas, eles limaram também na edição, então... Faltou o domínio criativo da coisa, mas se pensar também, o estúdio, o Fincher é um cara novo, o Fincher é de 62, o filme é de 92, ele tava com 30 anos. Não é possível que você saiba isso de cor, cara, você tá no IMDb aí, eu vou abrir. Lógico que eu tô com o IMDb aberto. Então, não vou ficar aqui por baixo, vou posar de intelectual aqui e vou abrir o IMDb. Mas ele tinha no currículo dele, eram dois videoclipes e dois documentários, tipo, conjuntos de videoclipe, que era um da Madonna, uns menos importantes ainda. E eu acho que foi tão traumático isso que ele só foi fazer outro filme em 95, que foi o Seven, que aí todo mundo ficou babando no trabalho dele. Mas... Você que tá com o IMDb aberto aí, fala aí quais são os videoclipes que estão aparecendo. Tem aqui o documentário The Beat of Life Drum. Aí tem um que chama Now That's What I Call Music 7. Não sei nem de quem que é isso. Express Yourself nem é um videoclipe, é um curta-metragem vídeo. E aí vem o Immaculate Collection da Madonna, que é de 90. Não, cara, mas ele tem muito mais coisa não. Que isso. Eu queria parabenizar aí a pronúncia de Saldanha, que é shakespeareana. Porra, é uma merda, mas já foi pior. Você faz podcast um ano com um cara que mora na Austrália. Aí você é forçado a pegar alguma coisinha. Cara, mas o David Fincher, cara, ele é... Assim, que eu me lembro, assim, o cara dirigiu o videoclipe do... Freedom, do George Michael, que é foda. Mas acho que esse é depois. Pois é, eu não lembro. Eu sinceramente não lembro. É porque o Alien é de 92. Mas o que me espanta é o seguinte, como é que... Pô, o Alien pode não ser a franquia mais rentável do cinema... Mas como é que jogaram isso na mão de um diretor estreante, assim? Não faz muito sentido. Então, já começou aí, cara, porque o James Cameron, quando pegou o roteiro, falou, essa merda eu não gravo. Então tinha que realmente ser um cara estreante pra topar isso, né? Mas acho que a gente consegue fazer uma lista de 50 filmes fácil aqui, filmes que foram cagados porque o estúdio podou a ideia do diretor. Sim, não, isso tem muito. Eu acho que esse filme, em particular, Alien 3, é um puta exemplo disso, que a gente vê pelos filmes posteriores do David Fincher, que ele é um cara que teria o talento para fazer um filme do Alien perfeito. Você pega aí Seven, o Quarto do Pânico, o Clube da Luta, o cara tem tipo pra isso. Eu abri aqui o IMDb e tô tentando achar alguma forma de introduzir na conversa que ele é do Colorado e que isso teve algum impacto, só pra dizer que... Como eu não entendo muito da biografia dele, ele é de dentro e tal. Oh, não, isso deve ser a única relação que a gente pode fazer é alguma coisa com o South Park. É, tô boa. A única coisa que eu sei do Colorado também. Não, mas é, cara, quando o estúdio acha que sabe mais do que o artista, né, geralmente a merda é grande. Eu acho que a gente podia até procurar saber quais são os filmes que os estúdios salvaram, porque geralmente ele só caga. É mesmo, se é que existe algum, né? Posso ir pro meu? Vamos lá. Meu terceiro lugar na lista é um filme que é baseado numa história real e é uma história que eu acho foda. É uma história que eu já conhecia e quando saiu as primeiras notícias de produção, eu falei, pô, vamos filmar isso aqui realmente é uma parada que merece, que é o filme O Terminal. Cara, antes de você continuar, deixa eu dar um palpite de qual que é o motivo. Na verdade não tem um motivo, tem dois motivos. Um eu sei, Tom Hanks. Tom Hanks e... Tom Hanks não faz xixi, acho que é o único... Não. O único filme da história, da filmografia dele, que ele não faz xixi. É Tom Hanks e Steven Spielberg. Não, mas esse filme não é do Steven Spielberg. O Steven Spielberg morreu em 1993, depois de rodar a lista de Schindler. Esse aí é um pilantra que se passa pro Steven Spielberg. Começou a rodar os filmes sob o pseudônimo de Steven Spielberg. Pode ser, isso é bem plausível, porque puta que pariu, ele pega uma história humana fantástica, uma história interessante, e faz essa bobagem, que esse filme é uma bobagem de 2 horas e 8, pra ser mais exato. Que assim... Não, desculpa, só interrompendo, é que vocês falam assim, Steven Spielberg aí, que ele teria morrido. Vocês já viram um vídeo no YouTube brincando que George Lucas foi sequestrado nos anos 80 por aliens e colocaram um clone no lugar dele, e é esse clone que vem fazendo todas essas merdas? Olha, eu acho que o Spielberg e o George Lucas, na verdade, se casaram, estão com uma fazendinha no interior de Minas Gerais e... deixaram pessoas tomando conta da carreira, que não é possível, cara. Porque os dois cagaram. O George Lucas ainda tem coisas interessantes nos anos 90, que não como diretor direto, mas ele era o produtor do As Aventuras do Jovem Indiana Jones, que é bem maneiro. Mas fora isso, a carreira dos caras foi pro lixo. Não, até 1993 o Spielberg fez assim, obra-prima atrás de obra-prima. Depois, cara, o cara começou a fazer filme ruim. Tem uns até medianos, tem uns filmes que eu gosto. O Terminal é um filme que eu acho simpático, entendeu? Peraí, mas olha só, se Saldanha, se você vai colocar aí o que George Lucas fez como produtor, então vamos salvar Steven Spielberg também, que aquele Resgate do Soldado Ryan, ele não era produtor ali, não? Ele era diretor. Mas, e aí a gente vai falar... desse filme aí. Eu não sei se eu acho esse filme muito bom. É o Resgate do Soldado Ryan. São os melhores 40 primeiros minutos de um filme de guerra, mas depois, cara, puta que pariu. Depois disso, vira o filme desse impostor. Esse impostor que faz esses filmes melosos, sentimentais aí com o pseudônimo do Spielberg. E cara... E não é por acaso que você vai ver esses filmes merda que o Spielberg começou a fazer, é justamente a época que ele começa a culiar, começa a andar muito com esse Tom Hanks, que é outro de merdalhão que foi sequestrado. Ah, cara, não. O Tom Hanks do Um Dia a Casa Cai, do Eu Quero Ser Grande, esse morreu. Você tá esse maluco, só tá vivo nos nossos corações. Tom Hanks tem uns 10 filmes na sequência, um melhor do que o outro. Na sequência. Quais? Caramba, eu estou autorizado a usar IMDb também ou só... Claro que tá, ué. Não, eu quero ver na sequência, eu quero lhe dar exatamente a sequência. Mas fala um, fala pelo menos um pra eu localizar. Porque se for começar com o Náufrago, a gente nem conversa. Eu não vou necessariamente começar com ele, mas vou passar por ele. Ó, Filadélfia, Forrest Gump. Pra mim é uma ódio ao tédio. O Náufrago são 2 horas e meia onde nada acontece. Filadélfia, eu acho que Filadélfia é o último filme bom dele. Tá, logo no ano seguinte, Forrest Gump. Se você falar que eu vou pegar um monte de filme. Mais ou menos! Mais ou menos! Caramba, velho. Inaceitável não gostar de Forrest Gump. No ano seguinte, Apollo 13. Muito bom, muito bom. No ano chatinho. Seguinte. Melhor, no mesmo ano, Toy Story. Mas Toy Story tá. Toy Story eu respeito, mas ele é só a voz do cara. Ah, pô, você vai diminuir o talento, vai diminuir a contribuição do cara pro filme. Ô, Leonel, é o negócio seguinte: ele tem birra com o Tom Hanks. Só porque você assistiu a versão dublada, sei lá, com o Luciano Huck. Porra, a versão dublada do Toy Story é muito boa. Não sei quem que é o dublador. Eu acho que é o. Não, Riggs é o Buzz Lightyear. Bus. Para ontem à noite, para o infinito e além. Tá, mas a gente enrolou e você não. Eu te interrompi e você não falou ainda do Terminal. Enfim, o Terminal, a história real é um cara que realmente morou por mais de 10 anos no aeroporto Charles de Gaulle, na França, e que ele não tinha passaporte nem para entrar na França, nem para ser extraditado para lugar nenhum. Não por uma questão dessas bobagens, tipo... Ah, um golpe de Estado. Isso aí, diplomaticamente, não faz sentido. Aquela situação que o Tom Hanks fica no filme. Mas ele fica nessa e ele se recusa a falar. E ele fica vivendo no aeroporto. Vivendo da caridade das pessoas. Ele ficava pegando, carregando mala dentro do aeroporto para sobreviver. E é um drama pesado, um drama sério. Aí ele transforma num cara... que é um semi-mongol que quer entrar nos Estados Unidos, pegar um autógrafo e fica, ainda inventa aquele romance com a Catherine Zeta-Jones que Gente, não faz sentido nenhum aquilo ali. Então esse filme, ele tinha todo o potencial para ser um filmaço. Mas a condução do Spielberg e a interpretação apavalhada do Tom Hanks fazem essa função. Cara, eu ainda vou descobrir de onde vem essa sua birra com o Tom Hanks, cara. Porque assim, eu entendo birra com diretor, eu entendo birra com roteirista, cara, mas birra com ator, cara, eu não consigo ter birra com nenhum ator. Eu tenho birra com dois atores só. Tom Hanks e Robin Williams. São esses dois que eu acho que os caras conseguem estragar qualquer filme. Todos os dois têm filmes muito bons, cara. Você tá maluco, cara. Não, lógico que tem filmes bons, mas eles chegam um momento que eles morreram. Eu só tenho birra com dois atores. É o cigano Igor e o cozinheiro Jorge. O cozinheiro Jorge, eu não vi esse cara. Cara, dessa. Uma das últimas novelas que teve aí, fala aí, Saldanha. Você que é noveleiro, qual que é a última, penúltima novela que teve? Império. Cara, pesquisa no YouTube depois vídeo desse cara. É espetacular. É nível cigano Igor pra baixo. Você vai me desculpar, mas eu vou deixar passar essa oportunidade aí. Não, eu vou pesquisar aqui por vocês. Enquanto a gente tá conversando aqui, eu tô entrando aqui no YouTube. Tá, mas ó, honestamente, eu não apenas não tenho birra com o Tom Hanks, eu gosto muito dele, cara. Muito mesmo. Cruz, credo. Cara, sério, ele representa todo aquele bom mocismo do americano pós 11 de setembro. Ah, não, cara, não. E não é cozinheiro Jorge, não, desculpa, é cozinheiro Felipe. Felipe, tá certo. Cara, mas os atores têm que o cara tem cara de bonzinho, você vai fazer o que com ele? Porra, faz igual o Mickey Rourke, você tem cara de bonzinho, você soca a cara na parede de chapisco até perder essa cara de bonzinho, porra. É uma estratégia. Tá, deixa mais alguma coisa aí pra você dar, ou... Tenho sim. E eu acabei de ver aqui no IMDb que o Spielberg tá pegando uma outra história que eu acho foda e vai fazer um filme chamado Ponte de Espiões sobre ela em 2015. Eu já tô puto com o Tom Hanks no papel principal. Eu já vou bater em alguém aqui por causa dessa merda. Filha da puta estragando outra história boa. Tá, só uma coisa aí que me ocorreu na história real. Você disse que ele passou 10 anos Acho que foi mais de 10 anos. E foi por uma questão de grana, não foi por uma questão política? Na verdade, não foi só grana. Foi maluquice. O cara era refugiado, ele não queria voltar, mas assim, não tinha tido um golpe de Estado no país dele. Simplesmente ele falou: não. É como se você chegasse e falasse assim: do nada, você chega num país estrangeiro, você joga fora o seu passaporte, e aí você fala: ó, tô aqui, não tem passaporte. Fala: mas da onde você vem? Fala: não vou falar. E aí você fica 10 anos dessa. Inclusive, eu li recentemente em algum lugar, eu acho que tem uma situação, não sei nem se é esse cara aí, mas acho que tem alguma situação de um cara que até hoje ainda vive num aeroporto num esquema desse, que ele não pode sair. Não, essa situação do terminal, no final desses. Depois até do filme, depois de mais de 10 anos, o governo da França meio que deu um passaporte pra ele poder sair. Mas que ele ainda ficou um tempo no aeroporto. Não sei se ele saiu já depois disso. Mas, porra, o filme tem mais de 10 anos. O filme tem 11 anos. Não é possível que o cara tá lá até hoje carregando. Pô, aqui no Brasil não teve um sujeito que ia pra Guiana e acabou de parar em Goiânia. E o pessoal juntou dinheiro pra ajudar. Pô, não é possível que o francês seja tão escroto. Cara, eu tô lembrando daquela propaganda que o cara vira e fala assim: não, que eu tô indo pras Olimpíadas Londrina 2015. É tipo isso, cara. Pô, quero ir pra Goiânia, tá bom. A famosa filha errada. Embarca aí. Tá. Vai lá, Lionel, seu filme. Vamos lá. O meu terceiro. Eu não fiz uma ordem, tá, cara? Eu vou pegar um aleatório aqui que eu escolhi. É o Guerra de Heart. Alguém assistiu? Esse é com o Tom Hanks, com filha da puta vindo já. É com o Colin Farrell, não? Colin Farrell. Bruce Willis. Não, tem Bruce Willis também. Bruce Willis. Ah, tá. Então é Bruce Willis. Eu acho que eu vi esse filme, sim. Então, a questão, só uma breve sinopse aqui. Eu não vou dar sinopse não, porque a sinopse acaba estragando um pouco o filme. Eu não sei se a gente vai poder dar spoiler ou não. Mas é um filme de Segunda Guerra. Cara, é um filme que tinha tudo pra ser... sensacional, para as pessoas lembrarem muito dele. Só que o sacana do Colin Farrell estraga. O Colin Farrell, ele é tão ruim, mas ele atua tão mal nesse filme, em todos os outros, na verdade, que, comparado a ele, Bruce Willis é um gênio da atuação. Quando os dois estão juntos, você... Ô, Leonel, eu tô vendo aqui, o filme é de 2002, senta o dedo no spoiler, porra. Quem não viu 13 anos pra ver... Pra... Não, mas é porque, cara, é um filme que merece ser visto, apesar de Colin Farrell estragar. E ele tem tanta reviravolta, sabe? Ele começa você com Colin Farrell sendo um cara que não tem experiência de guerra, que já entrou ali com uma certa patente no exército. Então você pensa que a história vai ser sobre isso, sobre o cara aprendendo ali a guerra. Logo no começo ele já sofre ali, entra numa emboscada dos nazistas e é capturado, aí você pensa que vai ser ele sendo torturado. E logo depois também, isso eu tô narrando, sei lá, uns 15 minutos iniciais de filme. Ele vai parar num campo de prisioneiros, você pensa que vai ser a vida num campo de prisioneiros, sabe? Vai tendo muita reviravolta no filme. O que estraga é ele com a mesma cara de tábua em todas as situações. Todas. Ele não muda o rosto dele. Mas eu vou te falar uma coisa, cara, o sobrancelho de Taturana aí, cara, tô pra te falar que só existe um filme que eu vi até hoje com ele. Que ele ainda teve uma boa atuação, cara. Porque o cara é muito ruim mesmo. Eu gosto dele. Não. Ih, caramba. Ele não é um bom ator. Mas ele é um cara que eu acho simpático. É um cara desses que eu sentaria no boteco e falar: você toma aí com nós. Não, isso com certeza. Afinal, o cara é irlandês. Então, sim. Você tá no boteco com toda certeza. Mas, o caramba. Único filme que eu vi que ele manda bem é aquele, não sei se vocês assistiram, que é o filme, Miami inclusive... Vice. Não. É um filme, inclusive, que eu gosto pra caralho, que é o... Cara, esqueci... Tem um título em português muito ruim, cara. O título em inglês é In Bruges. Não vi esse, não. Deixa eu ver no IMDB aqui se eu acho o título em português aqui. É muito bom, cara. É uma comédia de humor negro muito boa, cara. Muito bem escrita. Pô, um filme que eu acho que ele tá divertido pra caramba é aquele do... Quero Matar Meu Chefe. Um, pelo menos, ele tá muito engraçado. Ele tá gordo e careca. Tá... Achei. Na Mira do Chefe. Chama em português. Ui, esse eu nunca vi. Esse eu também nunca vi, não. Cara, é muito bom esse filme. Bom de verdade. Ele tá excelente no papel. É uma comédia bem dark, assim, bem humor negro. Mas muito boa, cara. Recomendo esse filme aí. Vou dar uma olhada. Tá até com uma avaliação boa. É ele e aquele gordinho inglês simpático que eu esqueci o nome. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. É o Baby. Eles são dois. Baby, porquinho atrapalhado. Eles são dois hitman, são dois assassinos de aluguel que são obrigados a tirar umas férias em Bruges. E, bom, aí eu não quero entrar em detalhes para não dar spoiler, porque o roteiro do filme é muito interessante, mas vale a pena vocês assistirem. Tá, mas só voltando aqui ao Guerra de Hatch, cara, eu acho que esse filme, se ele tivesse um ator melhorzinho assim, é o mesmo fenômeno que pra mim acontece com O Advogado do Diabo. Que eu acho um filme excelente, adoro, mas era pra ser um dos grandes filmes da história se não tivesse o Diabo do Keanu Reeves. Esse é ruim mesmo. E esse nem carisma tem. Esse aí, se ele chegasse pra tomar cerveja, eu ia falar: não, tô levando minha avó na musculação. Minha avó tá atrasada pra aula de jiu-jitsu. Cara, que isso, cara? Não, não fala assim do Keanu Reeves, cara. Aquele é gente boa. Não, e ele cara. Ainda faz uns filmes merda, tipo Matrix. Não queima a pauta, porra. Eu vi essa vinda lá de longe, cara. Lá de longe eu vi ela chegando. Não, mas, cara, olha, o Guerra de Hatch, ele trata de temas assim, de racismo e até da hipocrisia, né? Que todas as histórias que a gente sabe muito da Segunda Guerra graças aos filmes. E os filmes retratam os americanos, né, como os heróis que lutavam pela democracia contra os nazistas que eram racistas e, né, e tal. E, na verdade, os americanos também eram racistas pra cacete. E os soldados negros não se misturavam com os soldados brancos, né? Eles tinham lá uma divisão própria. Meu pai me deu, anteontem, um livro sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra. E eu li que os americanos, os soldados negros americanos, ficavam admirados que as divisões brasileiras não eram divididas entre brancos e negros. Todo mundo estava junto, lado a lado, e isso não acontecia no lado americano. E aí esse filme mostra isso, coisa que a maioria dos filmes passa batido, né? Eles não querem lembrar que eles também eram quase tão racistas quanto os nazistas Não, o americano era extremamente racista, cara. Até começo da década de 80, assim, cara, realmente era muito nítido essa divisão. Acho que ainda hoje tem muito racismo lá, mas... A parada que rolou em... Qual é que é a cidade? Oakland, no ano passado, e rolou uma outra... O policial que matou o negro? Não, são vários casos, e aí que o pessoal começou a se revoltar. Isso daí você vê que a sociedade deles é muito racista. Mas a gente tem que a Segunda Guerra é a última... que o pessoal chama de guerra limpa, que é a guerra que você tem muito bem definido o lado do bem e o lado do mal. Só que é um tema que eu gosto pra caramba e acabo estudando mais, e se você for aprofundar, você vê que não é bem assim não, que tinha muito filho da puta de todos os lados. Pois é, assim, quer dizer, o lado do bem, o lado do bem e os aliados. Os aliados tinham os russos que saíam tocando terror nas cidades, estuprando... Cara, eu te digo que os russos foram os menos filhos da puta, porque o russo você ainda entende que quando os alemães entraram, eles saíram massacrando os russos. Quando eles voltaram, eles saíram massacrando os alemães. Isso a gente ainda entende. Mas, porra... Mas era até civil, Saldanha. Era até civil, cara. O cara saía estuprando as mulheres que estavam na cidade. Os alemães com os russos também. Uai, um erro justifica o outro, cara. Não, mas a questão é... Sim, você compreende a raiva que eles estavam. Né? Exatamente. Compreende. Mas agora, coisa que, por exemplo, falam-se muito dos campos de concentração alemães, dos judeus. Só que, antes dos americanos confirmarem que tinha campo de concentração alemão, existiam campos de concentração de japonês nos Estados Unidos. Então, assim, não era uma coisa todo mundo... Olha como somos bonzinhos. É, caramba, você quer prova maior disso do que a bomba atômica? Sim. Que é a prova maior de escrotidão do que a bomba atômica, cara. Não, e por outro lado, a gente tem que ver, cara, também que uma coisa que Hollywood normalmente não retrata... é o lado heróico também dessas nações tidas como evil, né? Um filme que mostra isso, que é um filmaço, inclusive, é o Bar. Eu ia falar exatamente dele. Cara, que é fantástico, muito bom. E ele mostra os alemães, cara, que os caras estão cagando pra ideologia nazista, os caras estão cagando pra guerra, estão ali pra fazer o trabalho deles, cara. É um filme muito bom. E você vê que os caras, não sabe, não tem essa imagem de nazista, filha da puta, eles são simplesmente soldados, cara, que estão lá pra cumprir ordem. Tá, vamos até parar por aqui, senão a gente já vai enterrar nossa possível carreira política, que a gente já tá... Não, e depois a gente faz um programa de filmes de guerra, que a gente pode discutir isso mas melhor. Mas você quer falar mais alguma coisa da Guerra de Rafa? Não, eu só quero recomendar que assistam e ignorem Colin Farrell e façam um remake botando alguém que saiba... fazer mais de um rosto. Falar nisso, cara, vocês viram que o Sobrancelha de Taturana, ele vai ser um dos detetives na segunda temporada do True Detective? Vi sim, cara. Vi sim. E boto fé, cara, Vamos lá, então... Ah, perdão. Não, eu ia concordar com você quando você bota fé, porque assim, eu não renego nada, assim, já de antemão, né? Haja vista o próximo Batman aí. Ele tá caindo, matando, e eu... Bora ver o que é que dá. Eu gosto bem do Ben Affleck. Eu também não tenho nada contra o Ben Affleck. Eu não entendi o que foi essa comoção toda da internet aí. Eu acho, inclusive, cara, que se o Ben Affleck decidisse pegar a direção do Zack Snyder, eu ia gostar pra caralho. Ah, não. Com certeza. Isso aí é indiscutível. Bom, o meu segundo lugar, eu coloquei o filme Inteligência Artificial. Pô, não. Eu gosto. Você sabe... Você sabe de quem é o Inteligência Artificial, Sandrinha? Cara, mas eu acho que esse filme é um filme que é bom apesar do Spielberg. Você nota a cagalhança do Spielberg, aonde ele tá fazendo merda ali, mas ele passa, ainda assim ele passa. Não, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o roteiro era muito bom, cara. Esse filme, ele é bom, realmente bom, até determinado momento. E acho que a gente já pode dar spoiler, o filme é bem antigo. Porra, pelo amor de Deus, o filme deve ser de 90 e... Não. 91, 2001, exato. Que assim, o filme ele tá indo bem, cara, até aquele final, porque esse filme tem dois finais, na verdade, né? Ele acaba, primeiro naquela hora que o... Da Fada Azul. Esqueci o nome do personagem do Harley Joel Osment. David, exatamente. Aquela hora que o David... afunda lá no oceano e fica fazendo pedido pra Fada Azul. Cara, o filme pra mim podia ter terminado ali, seria um ótimo filme. Verdade. Mas não, mas aí não. O Spielberg tinha que cagar. Aí que entra, né, o motivo pelo qual o filme não é bom, na minha opinião. Que é, eu não acho esse final segundo ruim. Ah, não, cara. Não. Eu não acho. Na época eu lembro que eu achei muito ruim. Mas depois, revendo, você vai pensando... Mas é muito ruim, não. O, filme, o final não é ruim, cara. O é final, ruim ele, ele continua sendo um final melancólico. As pessoas se confundem achando que é um final feliz. Não é, é melancólico. Não é pra questão caralho. De. Não é questão. Eu não acho ruim por ser um final feliz. Eu acho ruim porque é ruim. E não. Não combina tá com o resto do filme. Não, tá bom! Não, nossa, cara. Mas que é definitivo? Não, não combina, cara. É um final que destoa. Do resto do filme. Não faz sentido, cara. Eu, sei lá, não parece. É, que... Ele é mais dificinho. Ele não é uma coisa tão direta igual seria o da Fada Verde. Mas ele ainda azul. Assim, eu acho que combina. Da Fada Azul. É, Fada Verde é do absinto. É, mas o. Ele não destoa do filme. Ele tem a mesma pegada do filme. Ele só não é tão direto. Ah, não, cara, destoa totalmente, cara. Aí começa o CGzão, nada a ver, cara, com aqueles alienígenas. Isso que... é da... Não são alienígenas. Eu sei que não são alienígenas. Né, eu sei que são seres sintéticos, eu sei disso, mas eles são retratados como... O formato dos bichos é como se fosse os Grey. Mas muita gente fala que a evolução humana vai ser pra aquele lado ali. Ah, cara, não. Não, cara. Tinha um amigo meu que falava que ficar careca e perder os dentes é sinal de evolução, é menos coisa pra cuidar. Darinho já tá mais evoluído que eu. Ô, cara, não. Estagnou, tá? Minha queda de cabelo desde os 28 anos não cai mais. Tá do jeito que tá. Mas você tá usando aquele remedinho que provoca o 6 e meia? Não tô usando nada, não. É muito de Super Bonder, meu. É só as manhas na hora de pentear o cabelo, só. Ah, não, o Combover. Combover, eu ia falar isso. Não cheguei nesse ponto também, não. Não, cara, mas olha só, independente, eu concordo que esse final inicial aí do garotinho caindo na água seria muito melhor. Seria muito, muito, muito melhor. Aliás, merece até uma lista também de filmes que poderiam ter acabado antes, né? O último do Batman aí é um excelente exemplo pra mim. O meu próximo também é um que eu acho que poderia ter acabado antes. Olha, eu por sinal, eu já vou entrar aqui no Submarino Viagens, porque eu vou pegar um avião pra brigar pessoalmente com o Saldanha, porque eu sei qual é o próximo dele. Então, eu já qual estou é o próximo comprando dele. A passagem pro Rio, pode falar, Saldanha. Então vamos lá, não, eu vou trocar, e caralho, que coincidência, no Twitter eu acabei de receber uma foto desse filme, que é o Virgem de 40 Anos. Ah, não, pensei que era o próximo, não. Eu inverti. Ah, só bem. Cara, eu sou cheio de artimanhas, mal consegue acompanhar meus movimentos. Pô, não, continua com seu plot twist aí. Então, Virgem de 40 Anos, ele tem um problema que é um problema de todos os filmes do Judd Apatow. Que ele mostra pessoas que, lógico, são irreais, os personagens dele sempre têm um pé no irreal, mas são pessoas extremamente divertidas, são pessoas que você quer ser amigo delas. Sabe? E aí o que, que ele faz? Não, vamos passar por um processo de amadurecimento, que geralmente envolve mulher, e você vai virar uma pessoa chata e normal como todos os outros. Cara, que inferno! Você vê o cara tá tendo uma vida que é, porra, muito mais legal do que a dos amigos dele que estão lá naquela vida de lelescagem. O cara tá lá com os bonecos dele, aí arruma uma mulher, o que a mulher faz? Vou vender os bonecos dele. Tomar no cu, sua piranha. Não, porra. Olha não. Só, eu acho o cara que é feliz. Você tem um envolvimento emocional nesse negócio. Claro que tem. Que faz com que você não possa julgar esse filme de uma maneira objetiva. Mas não é só esse, não. Eu peguei esse porque esse é o filme que eu acho que era o melhor dele e que por conta desse final fica ruim. Mas isso acontece nos Ligeiramente Grávidos, isso acontece em todos os filmes dele que ele vai abordar isso daí. Talvez menos no Superbad, mas e ele começa bem e caga no final. Ah, meio que ensina que é errado você gostar de certas coisas, né? Que você, pra amadurecer... Ele ensina que é errado você ser feliz, que o certo é você ser uma pessoa chata e aborrecida como todas as outras. É, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista, mas realmente ele é essa a mensagem do filme mesmo. Ele se você tem um sonho, desiste do seu sonho, arruma um emprego, que você vai ficar de 9 a 5, vai ganhar um salário, vai ter uma vida chata até morrer. Essa é a mensagem de todo o filme dele. Os caras têm uma ideia genial, que é no outro filme dele, no Ligeiramente Grávidos, que é um site só catalogando as cenas onde aparece putaria em filmes normais. Ah, não, vamos largar isso, vamos ter um emprego, vamos fazer um concurso público, pô, tomar no cu, cara. Ah, cara, é porque a mentalidade até de que a internet não dá dinheiro, né, mas, caramba, eu pagaria por a mensalidade desse site fácil. Sim, era chamado Mr. Skin, é sensacional. Sério, muito então, bom. Se eu tô vendo aqui, você falou do Superbad, o Superbad não é dele, não. Ele é... Ele é o produtor. Produtor, é. Não, ele não é diretor, mas é porque o roteiro acho que também é dele. Talvez por isso não tenha... Não, ou ele participou do roteiro, sei lá como é que é a história. Talvez por isso não tenha essa visão de mundo dele aí, né? De que pode você deve amadurecer e matar a criança interior. Aqui ele tá só como produtor. O diretor do Superbad é o Marcelo Tais, pelo que eu tô vendo aqui. Que bosta, não estraga o filme, não. Dá uma olhada aqui na foto do cara. Greg Mottola. Cara, não parece demais. Parece não, demais. Ele é o diretor daquela Community. É o reitor da faculdade. É mesmo, parece mesmo. Não, nem não. Não é o mesmo ator, mas é igualzinho. Tá. Não, o reitor do Community, ele é genial, cara. Na foto do MDB ele tá parecendo mais com esse reitor, cara. Parece que o Community é genial, viu? Bom, de modo geral, cara, tudo ali é muito bom. É, mas vamos deixar isso para outro dia. A gente tá mandando bem aqui devagar do assunto, hein? É, caramba. Meus pêsames pro editor. Então vamos lá, já soltei minha rede do segundo. Manda aí, Lionel. Tá, meu segundo seria o Superman 2. E eu vou colocar ele como segundo, eu também mudei a ordem, justamente porque vocês estão falando tanto de diretor, então para ficar no mesmo tema, né, o que cagou muito, muito esse filme foi Richard Lester ter entrado aos 45 do segundo tempo para alterar um filme que Richard Donner já tinha filmado, acho que pela estimativa dele, 75%. Mas aqui, você acha o Superman, a gente até comentou, você acha que o Superman 2 ele é mais potencial desperdiçado do que o Man of Steel? Não, mas a questão, até muito do que você falou, de que o Man of Steel, eu consigo apontar... Você já não esperava mais... merda nenhuma dele. Eu consigo apontar mais de um problema em Man of Steel. Tá? Sim, Superman 2, eu acho que é só um mesmo. Acho que Richard Donner tinha uma visão. Ele gravou o 2 junto com um. E aí se desentendeu lá com os produtores, ou seja lá quem for. E Richard Lester teve que entrar pra concluir. A real é que os produtores, eles achavam que o Superman é um personagem cômico e que os filmes do Superman tinham que ter uma pegada mais pro lado da comédia. E que foi justamente o que Richard Lester fez, né? Que tem aquela cena lá do sorvete na cara, né? Que um dos kryptonianos lá dá aquele super sopro e o sorvete vai na cara do cara. O ápice disso foi o Superman 3 com Richard Pryor. Que é totalmente galhofa. E é feito desde o começo do Richard Lester, não teve nada de Richard Donner. Então, assim, aí você viu que realmente, quando a visão é inteiramente dele, ele caga com força. Mas sei lá, cara, não apenas um pastelão. Eu não entendo como é que o sujeito olha pro Super-Homem e pensa: sabe o que, que esse personagem precisa? Mais poderes. Então eu vou incluir aqui um beijo que apaga a memória, né? Um beijo que é aquele flash do Homem de Preto. Vou incluir um telecinésia. E o melhor de todos, vou incluir o logotipo dele no peito de celofane. Isso que eu ia perguntar, se era nesse filme que ele tirava o S do peito e joga como se fosse uma estrelinha ninja, não é isso? Embala os caras lá, cara... Pra que isso, cara? Pra que? Pra que? Quem é que olha pra um sujeito que já é super forte, que voa super veloz, solta raio pelo olho, e pensando, podia botar mais os poderes. Mas aí eu vou defender um pouquinho o diretor. É, por essa embora, eu acho que realmente é uma merda, mas tirando o logotipo do peito, essas porra tudo tinha na Era de Ouro, cara. O Super-Homem tinha os poderes mais retardados. Ah, tinha super ventriloquismo, cara, na Era de Ouro. Sim, sim, ele tinha super leitura, era umas coisas absurdas, então não é totalmente sem base. Mas eu concordo que isso é uma merda, concordo que não precisava disso. Mas eu acho que essa questão dos poderes nem é o pior problema do filme. O pior é quando ele começa a tender mais pra esse lado da comédia mesmo, da galhofa, que não funciona. Ah, mas... Tá, guarda isso, vamos guardar essa fala. Editor, recorta aí, vamos guardar essa fala. Porque tudo que você usar poderá ser usado só pra você, meu filho. Tudo que você quiser. Vocês chegaram a ver a versão do Richard Donner? Não, cara, não vi. Não vi, cara. Melhora muito? Cara, melhora significativamente. Não chega a ficar realmente um filme bom, mas nem é tanto culpa do Richard Donner. Porque mesmo essa versão... Não é 100% da visão dele. Tem a cena, ele não filmou algumas coisas. Ele não filmou umas coisas. E algumas cenas que estão lá estão meio cruz ainda. Não estava 100%. Mas, cara, mas o filme fica mais sério. Sabe uma solução que poderia ser feita para isso? Que em primeira ideia, vou falar para vocês, parece tosco. Mas o nego fez isso com umas paradas que ficaram muito maneiras. Doctor Who... a série desde os anos 60, e alguns episódios foram perdidos. Só que o nego ainda tem os roteiros dos episódios. Então, às vezes, eles tinham, tipo, era uma história que eram 5 episódios, e eles tinham o primeiro e o terceiro. Aí os outros, eles faziam um desenho animado, mas, sim, respeitando bem o estilo do seriado, coisa e tal, fica do caralho. Às vezes, eles podiam pegar, tipo, não dá pra chamar o Christopher Reeves pra filmar, lá do além, então é isso não, que eu tava pensando. Acho que nesse momento ele ainda não tava morto, não, né? Ou já tava. Acho que ele tava na cadeira de rodas, né? Obviamente, mas morto enfim. Mas hoje em dia, cara, esses caras conseguem recriar tudo com computação gráfica. Mas fica tosco, eles não cara. Fizeram Velozes e Furiosos 7 aí que eles recriaram o Paul Walker. Eu não assisti, não, mas quem viu. Mas o problema, sabe o que é? É que esse tipo de tecnologia, a gente tá vendo agora e tá falando assim, porra, que foda coisa e tal. Aí você vai ver daqui a 10 anos, fala, que merda era isso e a gente achava foda. Não, por sinal, o próprio Super-Homem é um excelente exemplo disso, né? Que a tagline dele era, você vai acreditar que o homem pode voar. E na época a gente acreditava mesmo, nossa, caramba, que vai ser acreditar. Vai assistir mas agora. Aí, vai assistir mas agora aí que eu falo. Ver. O Super-Homem antigo, você acredita que o homem pode voar pela poesia da coisa. O novo, eu não acredito, porque ele é tudo muito... Porra, parece um Dragon Ball com capa. É muito ruim, cara. Cara, então, vamos dar uma reclamada do Menor Chico aqui? Rápido. Sim, vamos lá. Cara, o que é aquilo, velho? Por que ele precisa... Por que ele precisa ter tanta desconsideração com a vida humana, sabe? Exato. Esse foi o meu principal problema com o filme, cara. O cara, pra poder pegar a porra do General Zod lá, o cara arrasa metade de Metrópolis. Não, cara. E não só isso. E também a questão seguinte, que eu quando eu vi esse filme, eu fui definir lá na minha conta do Filmou. E aí a minha única conclusão é tentar fazer um filme de Super-Homem pra quem não gosta de Super-Homem. E aí você não chamou o público novo e não agradou o público velho. Ficou essa merda dessa coisa que só meia dúzia que gosta. Não, muita gente gostou, eu vi muita gente gostando. Eu, o começo ali, Krypton, tá, eu achei interessante. O começo, eu achei interessante ali, a parte de Krypton e tal. Aí ele chega no planeta Terra. Que o... isso? O Kal-El que você tem medo de te bater na cara? Como é, cara? O Kal-El, porra, só falta coçar o saco com os pica lá, tá encarando por quê? Mas porra. É um Kal-El de jeans ali, cara, ele tá aprendendo e tal, aí o pai dele... Não, o Kal-El não, caralho, o Jor-El ali, porra, o cara é cientista, mas ele tá com cara de frequentador de pub, porra, não dá pra ser. Não, mas pra mim o problema é quando chega na Terra e o pai resolve que a vida do cachorro é mais importante que a vida dele. Não, Kevin Costner. É, Kevin Costner. O que eu até concordo, eu acho que realmente um cachorro é mais importante que a maioria dos seres humanos, em especial Kevin Costner. Mas, caramba, era o pai dele, né, velho? Não fazia sentido. Não, cara. Fala assim do Kevin Costner, não, cara. Mas eu gosto muito do cachorro. O super-homem tem o mesmo carinho pelo pai adotivo dele que o Kevin Costner tem com a carreira dele. Por isso que deixou morrer. Boa análise, boa. Pô, o Kevin Costner tem ótimos filmes, cara. É, igual o Tom Hanks também. Tudo bom pra caralho. Tem sim, cara. Ó, Dança com Lobos, Robin Hood. Fala um nos últimos 25 anos. Mas ele não fez mais filme também, né? Ele tá sumido, né? Não, fez clássicos como Waterworld. Cara, tô pra te falar que eu acho Waterworld legal. Isso é pra outro programa. Lista, é. Não, os Intocáveis, tudo é legal. Mas e bem mais desse prazo que você deu aí, né? É, bom, então meu primeiro lugar aqui, pronto pra criar polêmica. Rufus Tambores, por favor. Guerra nas Estrelas, episódio 1. Vai tomar no seu cu. Vou sair dessa porra desse podcast. Bom pra caralho. É um filme que tinha tudo pra ser bom e não foi por motivos de George Lucas. Cara, eu te digo que esse filme, ele é injustiçado. É lógico, não é um filme maravilhoso, igual todo mundo esperava que fosse, mas o problema tá justamente no esperava que fosse. Foi muito tempo das pessoas criando expectativa. Eu digo que poderia ser, lógico, ele tem defeitos, eu reconheço os defeitos dele, mas se ele tivesse um terço dos defeitos, as pessoas ainda iam execrar, porque ele não é o filme que estava na cabeça das pessoas. Não, o problema não é esse, cara. É, assim, é também, concordo. Tem muito disso da expectativa, do monstro, da expectativa que foi na época que o filme saiu, e foi aquela decepção. Mas a gente tem que combinar, já tem o quê? 16 anos que esse filme saiu, não é isso? Mais ou menos, 99? Sim, 99. 16 anos, já deu tempo pra amadurecer essa questão, então a gente já viu esse filme, eu já vi esse filme várias vezes, tem certeza que você já viu também, já. Várias vezes. Eu não tenho tanto tempo disponível assim em minha vida, cara. Eu vejo esse filme a cada 2 anos, pelo menos, eu vejo esse filme. Eu sou funcionário público e não tenho tanto tempo disponível assim pra gastar 2 horas vendo o episódio 1. Tem gente que vai na missa, eu vejo o episódio 1. Mas é sua forma de pagar os pecados? É sua forma de espiar seus pecados? Não, isso é tipo ver jogo do Vasco, ver jogo do Vitória, né? Porra, puta que pariu, cara. Não me lembro disso, não. Eu fui ver quando ele relançou em 3D recentemente. 2 vezes. Então, assim, eu não sei se eu sou masoquista, não sei o que que é. Mas o que eu tenho a dizer do filme é o seguinte: eu gosto muito da trama por trás do filme, daquela trama política. Que eu acho chata pra caralho, eu acho um dos grandes problemas. Então, eu acho isso genial. O problema, cara, não é a trama bom em si, o problema é a maneira, a execução, não é? Concordo com o Dario nisso também. Poderia ser feito muito melhor. Agora, eu acho que o que realmente estraga. Eu sei que o Dario tá louco pra falar do Jar Jar, eu acho que o Jar Jar não é problema. Pra mim, o problema. Pra mim, o problema. Nossa, mas suspirou forte aí, porque eu senti uma paixão aí. Mas pra mim, o problema é o molequinho, que é muito ruim. Muito ruim. Ele cara é péssimo, cara. E por que diabos começar quando aqui é tão novo, cara? Sério, vocês que são estarologistas aí. Tem alguma coisa na trilogia original que dizia que ele tinha que ser tão novinho assim? Não. É porque o George Lucas queria falar o seguinte, que o treinamento Jedi começa tão cedo que uma criança daquele tamanho já estaria tarde pra começar a treinar, já estaria estragado já. Ah, mas ele, só que ele é foda, não. Porra, o Luke Skywalker começou muito mais tarde, tal, sabe? Eu acho que, e agora eu vou até aproveitar para cutucar a saudade, pra gente queimar mais um pouquinho de pauta. Eu acho que George Lucas, assim como os irmãos Wachowski, não entendeu a própria criação. Ele não entendeu o que é que fez de Guerra nas Estrelas um troço tão legal. Da mesma forma que os caras não entenderam Matrix. Aí eu concordo. O George Lucas, o lance do Guerra nas Estrelas, Guerra nas Estrelas é o que é pra gente, que é pra todo mundo. Por conta dos fãs. Os fãs melhoraram muito. Sim. O material original do George Lucas não é essa Coca-Cola toda. Eu falo, inclusive, que a trilogia clássica, que é muito legal, mas as pessoas têm que entender que é um filme infantil. e que tem as limitações de um filme infantil. Ele é maniqueísta, ele é bem contra o mal, ele não mostra um tom de cinza. Agora, é legal pra caralho. Uma das coisas também que eu acho que o episódio 1 penou com isso é o fato de ser um filme, como eram os antigos, infantil, só que tendo que atender a expectativa de gente de 30, 40 anos que viu os filmes originais. Então ele ficou nesse meio termo que ele não conseguiu nem ser adulto nem infantil direito. Isso é um dos problemas, mas não é o único problema. Claro que não, tem vários problemas. O problema é que o George Lucas também tentou dar uma explicação pra tudo que tem nos filmes novos. Então ele coloca a porra do C-3PO lá. Pra quê? É isso. Olha, não apenas dar explicação, mostrar o máximo possível de personagens que são presentes. Também, pra quê? Nem precisava ter o porra do C-3PO. Não precisava ter Eu não quero saber como ele foi construído. Ele foi construído, ponto. Sabe? Foda-se. Sim, sim, eu concordo com vocês nisso. Mas eu acho. E hoje em dia, eu até tava vendo o Darin falar, já passaram-se. 16 anos, as pessoas já começaram a amadurecer. Tava até comentando mais cedo com ele que hoje em dia, e eu frequento fórum de Star Wars, converso com gente, eu vejo que existe uma reação muito pior. As pessoas xingam, hoje em dia tem uma tendência das pessoas falarem que o episódio 2 é pior que o 1, que o episódio 2 é lento, mas... e eu acho o episódio 2 muito maneiro. Eu acho o episódio 2 tem erros também, lógico que tem. Mas tem coisas que são fantásticas. Eu acho que tem algumas sacadas de roteiro. A gente estava conversando isso hoje no WhatsApp e, assim, eu concordo que o 2 é bem superior ao 1, mas daí para achar ele realmente um bom filme. Ótimo filme. Eu acho o episódio 2 um filme ok. É um filme que eu não falo que é um filme. Esse filme é ruim, não falo isso. É um filme ok. Acho um filme legal. Muito falho, muitos defeitos, mas acho legal. Ao contrário do episódio 1, que pra mim é um filme de merda. É um filme que, não, sim, tirando essa trama por trás que eu acho legal, eu acho que é um filme que salva poucas coisas lá. Cara, eu gosto, é um filme que eu gosto de sentar e assistir. Vamos lá, ó, vilão sem carisma nenhum. Midi-chlorians. Todos os personagens, cara, todos os personagens, assim, você não consegue dizer do que o personagem, ou quem é o personagem. Ele não tem nada, eles são todos meio unidimensionais. Isso. São meio sem graça. Não, o único personagem que aparece melhorzinho e que você consegue se apegar mais é o Qui-Gon. E o Qui-Gon, o ator conseguiu fazer um papel bacana. Agora, eu acho o seguinte, a crítica que muita gente faz do Darth Maul não é que ele é sem carisma. É que o ator era tão ruim que despacharam ele, não deram tempo dele ter um crescimento. Se você pegar o Vader no episódio 4, ele aparece pouco também. Ele aparece uma figura que bota medo e some. Só que o... Mas não mataram ele logo de cara, né, cara? O Darth Maul era tão ruim, o ator, que eles não conseguiram fazer isso. Eles acabaram despachando o cara. Às vezes, se o Darth Maul tivesse sido poupado, ele apareceria no episódio 2 como um vilão mais expressivo. Mas enfim, aí foi na cabeça do George Lucas. Então, ponto, George Lucas. O problema do episódio 1 é George Lucas. Mas o George Lucas é tipo aquele seu tio que você sabe que tá caducando, você sabe que você precisa fazer uma intervenção, mas você tem pena também, porque, pô, ele te tratava tão bem quando você era criança. Você sabe que as putas estão levando o dinheiro todo, que tá foda com esse tal. Então, mas você sabe qual que foi a melhor coisa que aconteceu? Episódio 7, cara. Tiraram aqui essa merda da mão do George Lucas. Mas eu estou muito esperançoso, mas não vamos contar com o outro. Isso. A internet não perdoa, Dario. Você já está falando aí e daqui isso pode voltar no futuro para mim. E aí eu já posso puxar o meu primeiro lugar? Vamos lá. Porque o problema do episódio 7 é que ele foi justamente comprado pela Disney, que é quem faz a merda de Os Vingadores. Tô comprando a passagem. Olha, eu acho o seguinte, cara. Você teve toda uma construção de personagens maneiro. Porra, o Homem de Ferro 1 é legal. Aí você teve o Capitão América, o primeiro, que pra mim dessa primeira fase é o melhor. Depois você teve o Thor, que não foi tão bom, mas ainda construiu um personagem. Cara, o primeiro Capitão América você acha melhor? Eu acho o primeiro Capitão América o melhor da primeira fase. Eu concordo. E aí você... Puta filme, o primeiro Capitão América. O Hulk, que mesmo assim não é tão bom, mas é melhor do que aquela merda que o Ang Lee tinha feito? Não, para, não. O filme da Ang Lee é do caralho. Aí, não, não é aí não, a gente... Não é não, Dari, não é não. É muito bom. Pudo mutante, Dari, pudo mutante. É, aí tá tudo bem, você juntou todo mundo, o que você vai fazer com esses heróis que você construiu um drama pessoal do Capitão América? O que você vai fazer? Vou transformar isso tudo num desenho animado, só galhofa, só piadinha, só gag visual. Porra, pelo amor de Deus, mas cara. Aí você tem que concordar que não tinha muito o que fazer nesse respeito, né? Você quer fazer um filme de uma equipe de super-heróis em que todos, de certa forma, são protagonistas de seus respectivos filmes? Sim, e todos já foram bem desenvolvidos e não há necessidade de desenvolvê-los novamente. Existia um roteiro pronto para esse filme dos Vingadores. Ultimates. Mas assim, pronto de storyboard, que é justamente Ultimates, no Brasil foi o Supremos. Não fizeram isso. Não, o que a gente vai fazer? Vai fazer um desenho animado com piadinhas, Hulk esmaga, coisa... Ah, pelo amor de Deus, cara. O público-alvo desse filme é o meu sobrinho de 6 anos. Só ele que consegue digerir aquilo, porque quem tem mais que isso não consegue, cara. Ah, eu consegui, cara. Eu gostei. Achei um filme divertido. Estou preocupado que minha idade mental talvez... E tá reclamando da galhofa do Super-Homem 2? Volta aí, não. Volta aí. Não, mas editor, volta aí. Volta aí. Mas eu acho que essa questão dos poderes nem é o pior problema do filme. O pior é quando ele começa a tender mais pra esse lado da comédia mesmo, da galhofa, que não funciona. É muito diferente, cara. A galhofa do Super-Homem 2, cara, é uma galhofa... Nível. Não, não é. Ô, Saldanha, por outro lado, você acha que Jar Jar Binks não é o suficiente pra comprometer episódio 1, mas você falou não. Que Pudo Mutante é suficiente pra comprometer o Hulk do Aguirre. Não, não. O Jar Jar Binks não é o suficiente pra comprometer, porque o Jar Jar Binks, ele tá ali pra ser alívio cômico. O Pudo Mutante é sério. O Pudo Mutante é o vilão. Tipo... Não, o Jar Jar Binks pode até estar pra ser um alívio cômico, cara. Mas ele falha miseravelmente, cara. Porque ele não é engraçado. Ele é um alívio cômico. Ele não é engraçado, cara. Crianças. Ele só é sofrível. Ele é um alívio cômico pra crianças. Não, cara. Nem pra criança, cara. Tá, mas nem pra criança. Ele só é sofrível. O Vingadores, cara, eu acho que a Disney... Tanto quanto a Pixar, ela tem essa preocupação de fazer uma coisa para todo mundo. Eu concordo que algumas coisas de Ultimates poderiam ter sido utilizadas. Pô, caramba, como eu queria que aquela cena que Capitão América chuta o Hulk, chuta o Bruce Banner do... Para de verdade, ele chuta o Bruce Banner do alto do... Aquilo seria sensacional. Agora, verdade seja dita, não cabe no personagem Capitão América do cinema. Talvez se, sei lá, o Samuel Jackson fizesse, ficaria mais aceitável, tá? Mas o Capitão América do Ultimates é mais escroto, o Capitão América do cinema é mais bom moço e tal. Mas aquela cena que agora no Vingadores 2 meio que tentaram repetir, eu achei que não funcionou também. Se fizesse, como você disse, o storyboard do Ultimates ali, seria sensacional. Então, algumas coisas de Ultimate, sim, eu gostaria que tivesse utilizado. Mas, de modo geral, eu gostei muito do Vingadores 1, cara. Gostei muito mesmo. Eu acho que ele atende. São poucos os filmes que eu levantei do cinema, assim, com ódio do dinheiro que eu gastei. Cara, sério que chegou nesse nível? Chegou nesse nível. Eu saí com raiva do filme. É, pô, eu fui com a minha mulher e ela é testemunha de que poucas vezes eu saí tão puto do cinema quanto depois do Vingadores, cara. Daniel, sabe o Pablo Peixoto do Twitter, do canal? Ele falou, caramba, eu quero muito que você consiga na edição fazer uma versão da música do Bob Esponja pra Saldanha aqui. Eu já sei o que é. Como era? Eu não lembro a estrofe inicial, mas sei lá, que mora no abacaxi no fundo do mar. Vive no abacaxi, mora no mar. Bob Esponja. Rafa Saldanha não gosta de nada. Rafa Saldanha não gosta de nada. Cara, sério, tem que dar um jeito de musicar isso aí, foi muito bom, cara. É, mas realmente eu conheço essa bosta aí há 20 anos e sempre foi assim, cara. Cara, não é questão de não gostar de nada. Vocês é que são muito fáceis, cara. O amor tem que ser conquistado. Vocês dão esse coraçãozinho de vocês pra qualquer um que passa. Tá na janela, assim, psiu, psiu. Não é assim não, cara. Porra, o cara tem que se esforçar. Eles não se esforçaram pra me fazer gostar. Não, Salve, você que é rabugento, né? Enfim. Você não gostar de... Cara, é o que você falou, velho. Eles estão em quadrinhos. Mas é que tá... Eles pegaram todos os clichês que as pessoas reclamam das histórias em quadrinhos, daquelas coisas que desde os anos 80 as pessoas falam, isso aqui é uma merda, toda vez que dois heróis se encontram eles têm que brigar, isso aqui é uma merda. Aí eles fizeram o quê? Reproduziram na tela. Eu vou achar isso bonito? Então eu vou achar isso uma merda. Tá, entenda que eles têm que agradar todos os públicos. Você já tem 20 anos vendo essa questão de dois heróis. Só que tem gente que foi introduzida no universo Marvel nos filmes. Eles não leram os quadrinhos, então... Eu não chamo de gente esse tipo de criatura. É a primeira vez que o cara tá vendo Capitão América e Thor junto. Ele quer ver o que que dá, ele quer... discutir no bar qual dos dois ganharia, da mesma forma que você discutiu 20 anos atrás. Não, mas aí que tá, há 20 anos atrás eu tinha remelo, eu tinha catarros correndo, eu era criança. Que criança? Eu vejo adulto, eu vejo adulto fazendo isso. 20 anos atrás eu tinha 15 anos, cara, você já bebia. Não é assim também não, filho, a barba branca engana. Tá, vamos lá, Daria, você tem mais alguma coisa aí pra falar sobre Vingadores? Que eu já estraguei meu dia aqui. Não. Agora é sua vez. Tá, minha vez, e eu vou soltar spoiler, tá? Porque o meu filme é o Eu Sou a Lenda, com o Will Smith, e o problema dele, na verdade, pra mim, eu tô chutando aqui, mas o problema dele pra mim é o Will Smith. Mas não por uma questão de atuação, porque eu até gosto dele. Provavelmente o Saldanha vai dizer que não gosta, eu não vou ficar surpreso, mas... Eu gosto dele. Então, eu acho ele carismático. Pô, eu cresci vendo Fresh Prince, porra, não tem como não gostar. Então agora eu estou surpreso. tá. Saldanha é uma caixinha de surpresa. Mas então, eu acho que Eu Sou a Lenda, o Smith, perdão, ele tem uma coisa de querer ser o herói. Me parece até que no Django ele tava cotado pra viver o papel lá do Django. Sim, e que ele achou que não era herói o suficiente. Ele falou, não, eu só quero se eu puder matar o vilão. E como não é ele que mata, então não quero, eu quero ser o herói. Então, no Eu Sou a Lenda, eles mudaram o final, que pra mim, não sei se vocês já leram o livro, eu nem curto muito essa coisa de adaptar, eu não tenho nada contra adaptação, cara. Eu acho que adaptações são necessárias. Eu não vejo nenhum problema, sei lá, no Homem-Aranha, ele não ter lançador de teia, ser parte do poder dele soltar teia, não tem nenhum problema com isso. Ao contrário de certos membros desse podcast aqui, que ficam reclamando porque, sei lá, April O'Neil dos Tartarugas Ninja não usam um macacão amarelo. Mas, cara, aí é uma outra coisa. É aquilo que eu falo sempre. O personagem só tem uma característica. Qual que é a profundidade do perfil de April O'Neil? Não tem nada. Ela só tem uma característica. E você pega e vai fazer uma adaptação e você não respeita a única característica. Porra, aí vai tomar no cu. Você vai botar o quê? Ela só tem o quê? O nome? Então bota um crachá na filha da puta. Tá bom. Então, voltando. O Eu Sou a Lenda, no final do livro, e eu vou contar aqui, então se você não tá afim de spoiler, avança um pouquinho. O final do livro é sensacional, cara. Se vocês não estão lembrando... No filme ele se transforma em zumbi, mas no filme é vampiro, tá? O Smith, ele é o último sobrevivente, né? O mundo pós-apocalíptico, dominado lá pelos zumbis no filme e vampiros no livro. E é isso, ele tá lá tentando sobreviver e tentando ver se descobre outras pessoas e tal. No final do livro, ele descobre que, na verdade, além de tentar sobreviver, ele sai durante o dia matando os vampiros que não podem sair à luz do dia, né? Não podem sair no sol. Ao final do livro, ele descobre que, na verdade, esses vampiros estão construindo toda uma nova sociedade. Eles já estão meio que vencendo a bactéria, o vírus lá que transformou eles, né, nesses vampiros. E eles estão ficando menos loucos, como eles são no começo da história, e estão reconstruindo a sociedade, que eles agora são uma espécie dominante, e que, na verdade, o próprio Will Smith, né, o personagem dele, é a lenda que está exterminando essa sociedade dominante. Então ele se dá conta disso e aceita o destino dele, porque o destino dele é morrer mesmo, e que a partir de agora o planeta Terra será governado por essa nova espécie. Beleza, isso, e por isso que ele é a lenda, ele se toca disso e tal. No filme, ele tem que ser o herói. Então ele descobre uma cura, ele dá a cura lá pra filha de Sônia Braga, qual é o nome dela? Alice Braga? Alice Braga. Alice Braga. Ele dá ele dá a cura pra ela e se mata no processo pra que ela tenha uma chance de fugir e tal. Caramba, o que deixa o final do livro forte é isso, o fato de ele entender que esse planeta não é mais dele. A raça humana acabou. É essa nova raça, sei lá, homos, vampiros aí, que é a nova parada. Então, essa vontade dele de ser o heróizinho foi o que, pra mim, estragou o que poderia ser um filme excelente. É, você me passou um fato realmente que pra mim é novidade. Eu sabia dessa alteração no final, eu concordo que é uma bosta. O que eu não sabia é que esse final que foi alterado no filme, ele foi alterado por causa do Will Smith. Eu não sabia. Não, disso. Eu tô chutando, aí eu não sei, como eu disse. Eu presumo, porque o Smith tem essa coisa de ser o eu acho bem capaz, porque o Eu Sou a Lenda tem uma versão mais antiga. E eu acho que o final era mantido. É. E assim, o filme tem algumas coisas bem interessantes também, que não sei nem se você já. O Dario sabe disso, que a gente tinha discutido isso num fórum que a gente fazia parte do tempo atrás, mas Alice Braga fala em determinado momento que ela conseguiu fugir de São Paulo de barco. Vocês me explicam? Da... Imagina descendo o Tietê, cara. E outra coisa interessante, que também esse filme é de 2007, eu acho, e nele mostra o futuro, o distante futuro de 2012, né? E em determinado momento passa um pôster do filme Batman vs Superman. É raro por pouco. É raro por pouco. Eu tô vendo aqui, vai ter outro filme. Ah, não. Já tem. Tem uma outra versão de dois. Além dessa versão antiga, tem um outro remake de 2007 desse filme também. Não, 2007 é esse. Não. Outro. Sem ser esse do Will Smith. São dois de 2007. Tem um que chama AM Omega. Com o Mark da Casca. Eita! Aí sim a gente tá falando de cinema de verdade. Aí a gente vai ver umas coisas maneiras. E tem duas versões anteriores. Uma que chama The Last Man on Earth, de 1964. É, esse que eu sabia. E tem uma outra que chama de The Omega Man, de 1971. Que é com Charlton Heston. Calma aí. Que é com Charlton Heston. É o The Omega Man que eu conhecia, sim. Com Charlton Heston. E esse The Last Man on Earth é com... Vincent Price, exatamente. Então já são quatro versões desse filme. Eu confesso que eu não sabia dessa história, não. Mas enfim, cara, assim, o livro nem é um grande livro, sabe? Não é um livro, ah, meu Deus, como eu recomendaria. Mas o final é muito forte. O final é interessante isso, sabe? E é um final inusitado. O herói, assim, geralmente você espera nesses filmes de apocalipse zumbi ou coisa que valha, que que o herói realmente, que ele consiga a cura, ou que ele se salve, alguma coisa. Não, ele se toca que o errado é ele. Que a sociedade está se reconstruindo e que ele não faz parte dela. Então, ele tem mais é que morrer mesmo. Mas isso daí, cara, a gente pode fazer um podcast só sobre mudanças de roteiro que cagam as coisas. Porque puta que pariu, cara. Tem cada uma que a gente não acredita. Adaptações que cagam, acho que é o que mais tem, né? Adaptações que cagam na obra original. Sim, também é tenso essas coisas. E é isso. Mais alguma coisa a acrescentar? Não, cara, não. Vocês querem falar só rapidamente os filmes que quase entraram na nossa lista aqui, ou você quer terminar já? Não, boa. Podemos falar as menções honrosas aí. As minhas menções honrosas, o Source Code, que eu esqueci o nome em português. Ele tem um nome bem babaca em português também. Vocês lembram aquele com o Jake Gyllenhaal? Esse filme é um que é do filho do David Bowie? É. Pô, eu tava afinzaço de ver esse filme, não. Mas não consegui achar. Eu esqueci o nome em português, é uma tradução bem babaca. Deixa eu ver. Contra o Tempo. É, isso. Cara, que outro filme também que ele caga no final, cara. Que é um filme que tava indo muito interessante, mas que é um final tão sem pé nem cabeça. O final consegue estragar o resto do filme inteiro. Outros que eu coloquei aqui foi o Superman 2, que você mesmo já citou aí. E eu coloquei o Looper também, que é um filme que, porra, tinha tudo pra ser bom também. Eu me lembro quando eu vi o trailer, eu fiquei maluco. E depois eu vi o filme e realmente foi. O problema do Looper, cara, é que também não tem coerência nenhuma a questão de viagem no tempo. Esse Looper eu não vi. É com o Bruce Willis e o... Esse Looper eu não vi, não. O Bruce Willis e aquele cara que eu até gosto dele, que fez o... Ele tá sempre nos filmes do Nolan também, o Joseph Gordon-Levitt. Eu gosto dele. Eu acho ele muito bom. E ele, nesse filme ele dá um show particular, porque ele conseguiu encarnar Bruce Willis do passado muito bem. Muito bem, cara. Até os trejeitos do Bruce Willis, ele pega muito bem. Mas o filme tem um defeito, cara, que eu não lembro, assim, como tem muito tempo que eu vi, eu não vou saber apontar de cabeça, mas ele caga assim nos detalhes de coerência com a questão de viagem no tempo, algumas coisas que não. Ah, cara, mas até aí, qual é o filme de viagem no tempo? Não, mas não, esse caga muito, muito. Ele perde totalmente o sentido, cara. Ah, sei lá, de Volta ao Futuro é um dos meus preferidos e caga. É, aquele com o marido de Demi Moore, que é o nome dele. Ashton Kutcher, como é o nome do filme? É o Efeito Borboleta. Efeito Borboleta, eu acho um filme legal e caga também muito, sabe? É difícil, cara. É muito paradoxo pra um cara conseguir controlar. Mas o Looper, ele esculacha. E vocês, quais são as menções honrosas de vocês? Pode ir primeiro, Lionel, que eu tenho uma só. Tá, e eu sei que vai dar merda. Deixa só falante, Matrix não vale, tá saudando. Não é Matrix, não. É como ele falou, né? Ele acha que o Matrix tem mais de um problema, né? Então tá fora do nosso corte epistemológico aqui. O Man of Steel, que a gente já falou aí um pouquinho. A Esfera, que, caramba, tinha grandes atores em seu auge, sabe? Uma premissa muito boa, mas o roteiro acho que foi mal conduzido. O Esfera, o livro, você chegou a ler o livro? Não, não li. O livro é muito bom, cara. Realmente é um filme que cagou na adaptação, que a gente tava falando há pouco tempo atrás, cara, que o filme é sensacional, cara. Eu gosto muito do Michael Crichton. O Michael Crichton até é o mesmo cara do Jurassic Park, né? Sim, do Jurassic Park. Eu gosto dos livros dele. Ele é bom mesmo. E mais algum? É Um Ato de Coragem, que é o que eu te falei, que em inglês é John Keel, que é um filme de Denzel Washington, que foi o primeiro filme dele depois que ele ganhou o Oscar. Qual foi o filme desse? Foi um dia de treinamento, né? É, o Training Day, isso. Training Day. Foi o filme que ele fez logo depois do Training Day. Então, caramba, eu fui ver empolgadíssimo, e isso porque foi um ano que teve vários, foi 2002, ele teve vários blockbusters, então acho que ele passou abaixo do radar de muita gente aí. Mas, cara, é um filme corrido, assim, a história é uma história bonita, né, que ele quer salvar a vida do filho e meio que faz uma crítica ali ao sistema de saúde americano, e ele quer salvar o filho e ele não tem grana e o plano de saúde não cobre, aquela coisa. Então ele faz uma loucura, ele pega uma arma e invade o hospital e faz o pessoal lá de refém. Mas assim, sei lá, assim, por exemplo, o roteiro é tão corrido que a síndrome de Estocolmo bate a jato. Ele saca a arma e já tem gente que tá simpatizando com ele. Sabe, antes mesmo dele falar que, ó, eu tô aqui porque eu quero salvar o filho do meu filho. Sabe, eu compreendo que algumas pessoas digam, não, ele só tá querendo salvar o filho dele, ele não vai fazer mal a ninguém. Mas não, antes dele falar isso, o pessoal já tá gostando dele, e é isso aí mesmo, aponta mais arma pra mim, tamo junto. Sabe, eu achei muito corrido, muito, muito, muito corrido mesmo. Eu nem cheguei a assistir esse filme. Na verdade, eu lembro. Eu também não vi, não. Eu lembro vagamente de. Tem no Netflix, cara. Dá uma olhada pra vocês verem, que achei. É uma boa premissa também, mas foi corrida. Esse negócio dos personagens, sabe, não fazem sentido. A jato, sabe, instantaneamente eles já estão concordando com o cara que tá apontando arma pra cabeça deles. Enfim. Só quem se salva aí em termos de atuação é Denzel Washington e aquele Robert Duvall. E aí Saldanha pode. E não, pode então ir. Vamos ficando por aqui, vamos nos despedir. Eu só falo uma coisa antes de desconectar. Um abraço a todos e ao Retorno de Jedi. Tchau, tchau! Vai tomar no cu, Saldanha.